cerveja e muita batata doce, muitos cravos bem bonitos pra entregar ao salsipor. Mas de repente o olho dele arregalou, ficou nervoso, com saliva engasgou. Eu perguntei se ele tava se sentindo muito mal, muito cansado, com algum tipo de dor. Se era aquilo que a gente não comenta, me olhou fungando as ventas, de cara feia falou: escute aqui o do capeta adorador, pois eu não mexo com essas coisas não, senhor. Eu creio em Deus, em Jesus Cristo, Salvador da minha igreja, não me afasto, não vendo pra pecador. Pois vá de reto, Satanás, com seu dinheiro, se mande logo rasteiro, macumbeiro me chamou. Ô macumbeiro, macumbeiro, sei que eu sou macumbeiro, pra ninguém não nego não. Ô macumbeiro, macumbeiro, mas meu São Jorge guerreiro nunca me deixa na mão. Ô macumbeiro, macumbeiro, sei que eu sou macumbeiro, pra ninguém não nego não. Ô macumbeiro, macumbeiro, mas meu São Jorge guerreiro nunca me deixa na mão. Estamos apresentando A Voz da Umbanda. Ei, que caboclo, caboclo da Jurema. Ei, que caboclo, caboclo da Jurema. Ei, que caboclo, caboclo da Jurema. Caboclo, caboclo da Jurema. Caboclo trabalhar deitado, caboclo trabalhar de pé. Caboclo trabalhar deitado, caboclo trabalhar de pé. Caboclo vem da aldeia, da aldeia de Nazaré. Caboclo vem da aldeia, da aldeia de Nazaré. Jurema. Ei, que caboclo, caboclo da Jurema. Ei, que caboclo, caboclo da Jurema. Ei, que caboclo, caboclo da Jurema. Caboclo trabalhar deitado, caboclo trabalhar de pé. Caboclo trabalhar deitado, caboclo trabalhar de pé. Caboclo vem da aldeia de Nazaré. Caboclo vem da aldeia de Nazaré. Ele é, caboclo de Nazaré. Ele é, caboclo de Nazaré. Ele é, caboclo de Nazaré. Ele é, caboclo de Nazaré. Ele é, caboclo de Nazaré. Estamos apresentando A Voz da Umbanda. No alto do mar, eu vi uma estrela brilhar. No alto do mar, eu vi uma estrela brilhar. Era a rainha do mar, a minha mãe Iemanjá. Era a rainha do mar, a minha mãe Iemanjá. No alto do mar, eu vi uma estrela brilhar. No alto do mar, eu vi uma estrela brilhar. Estamos apresentando A Voz da Umbanda.

Estamos apresentando A Voz da Umbanda. Mandinga não dispensa patuá. Rodoia! Rodoia! Ogunhê, meu pai! Ogunhê, meu pai! Olha seu filho, meu pai! Saô, cabecine! Já vão trabalhar, porque João Sueira, que é rei do Congá, saudou Santa Barba em meu Cupixá. Santa Barba é Sueira, Santa Barba é Sueira no mar. Santa Barba é Sueira, Santa Barba é Sueira no mar. É Sueira em terra, é Sueira no mar. É o povo das águas que vai trabalhar. É Sueira em terra, é Sueira no mar. No meu cupixá baixou arerê, algum rompimato já vem ajudar. Mamãe Iansã salvou o terreiro do povo guerreiro que vem demandar. Santa Barba é Sueira, Santa Barba é Sueira no mar. Santa Barba é Sueira, Santa Barba é Sueira no mar. É Sueira em terra, é Sueira no mar. É o povo das águas que vai trabalhar. É Sueira em terra, é Sueira. É o povo das águas que vai trabalhar. O povo da eira, o povo do mar, os filhos da banda já vão trabalhar. Porque João Sueira, que é rei do Congá, salvou Santa Barba em meu cupixá. Santa Barba é Sueira, Santa Barba é Sueira no mar. Santa Barba é Sueira, Santa Barba é Sueira no mar. É Sueira em terra, é Sueira no mar. É o povo das águas que vai trabalhar. pratos já vem ajudar. Mamãe Iansã salvou o terreiro do povo guerreiro que vem demandar. Santa Barba é sueira, Santa Barba é sueira no mar. É o povo das águas que vai trabalhar. É sueira, é sueira no mar. É o povo das águas que vai trabalhar. Estamos apresentando A Voz da Umbanda. Oiá, vem descendo o morro. Tá na hora, oiá, oiá, vem descendo.